Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. A internet tá bota rouba. Meu caralho, a comunicação tá lá no longe, mas pra favela tá embaçado. Parque do Gugu, Play Center, só Playboy que cola aí. O pobre quando pega merreca, pega o moleque mesmo, vou me divertir. Mas a diversão tá ali do lado, é no terrão, atrás da escola. Vai filho, eu tenho um real, sobe na roda e dá mais uma volta. Ha, ha, ha. Se tem escola, tem caderno, pode estudar. Anda logo, olha o sinal, pensa no futuro e se formar. E como se forma? Quando vai é pela merenda, se não vai pra trampar. Se está ruim do jeito que anda daqui a 10 anos, como será? Tá meio crítico, escuta o que eu digo, no raciocínio dá pra entender. Era 2000, progresso, formático, estilo de vida, lazer. Na maioria não é pra todos, é só status, dinheiro, poder. Poder pra poder quem, poder como, sem poder, como viver? Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Querem a paz, pedem a paz, como ter paz, esse mundo cão. Quero mais da guerra, ataque contra corrupção, ambição. Toma conta, deixa o povo na ilusão, decepção. Passaram a perna, sua honestidade não tem salvação. Na intenção, destruir a maioria é o causa, podridão, escravidão. Acorrentado a um salário de miséria, vive o povo, bota tarde, injustiçado. Favelado, é ladrão, revolução. Para o ataque, chacará, narrativa popular. Batalhão da justiça, protege direito da maioria, agressão. Coro vai comer, não foge racista. Conspiração, é meu alvo, filhos da puta são. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. O narrador que votava mais um soldado guerreiro. Sem família, sem pátria, mas com orgulho. Fuzil, o microfone, da munição, são as palavras. Nosso lugar é aqui no palco. Quem vejo o tanque, a bola de balas. As coisas é tipo desenho animado, falei que o coiote, o governante, o freedom man. E a gente sempre se fode, como um morcego. Eles te sugam, como um rato. Eles te roubam, como um cão. Eles te arrujetam, como uma cobra. Eles te enrolam, não, não, isso vai mudar. Chacará pra resgatar. O povo é fraco, mínimo, mas a vitória vamos alcançar. Um amigo que tudo esmagam. Essa morte com coração, mas se for enxame delas. Foi pra correr qualquer meu irmão. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. A nossa voz como o trovão faz eco na favela. A paisagem que se vê, se isolou laranja sem revólver. E o que se escuta? E as crianças querendo um pouco mais na panela. O povo é de paz, mas não suporta tanto sufoco. Periferia, lá do pobre, mais um povo de justiça, não acredita? Então vem, vai, vou, vai, confira o recado ao sistema. Seus dias estão contados, vão brincar com você. Que tiro ao alvo, estou com sede de justiça. Os dois da moeda, a nossa luta vai além. Não estou sozinho nessa guerra. Como de cicatriz, chacará não pagará. Organização X, mais sete loucos pra somar. Cara pintado, e não palhaço, quem ataca? Louco de tráfico, fantasão, periférica, que banca do caralho. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará não pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vou, vai, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. Então vem, vai, vou, vem, vem, chacará do pagará. A nossa luta vai além. X com A, C com A, R com A, chacará. X com A, C com A, R com A, chacará. X com A, C com A, R com A, chacará. Um batalhão vai passar, ha! Pronto pra atacar, ha! Pronto pra atacar, ha! Pronto pra atacar, ha! Pronto pra atacar, ha!